gigante. Crocodilo Prime. Eles são sinônimos de espetáculo. Alegria, alegria. Criatividade, criatividade. E é claro, muita pressão. Muita pressão. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. Muita pressão. Pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. E agora? Agora. Agora. Agora. Agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. A pressão vai subir. Bora que a pressão vai subir, galera! A pressão vai subir. Comigo! A pressão vai subir. Chegou! E prepara que vai rolar sim! E vai rolar o quê? Tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada! Bora fazer a contagem agora! 5, 4, 3, 2, 1, e agora! Corno aí, dá um grito! Quem tem amigo viado faz barulho! Só quem é do Acará joga a mãozinha pra cima! Quem não tem hora pra chegar em casa joga a mãozinha pra cima! E bate na palma da mão! Assim vai! Bate na palma! Bate na palma! Bate na palma! Meu animal, dentada. E a dentada tá rolando. Vai, vai, vai, vai. Está no ar, Gordo e Dinho Pressão, é bagulho doido. Uhul! E o nosso amigo Júnior, o homem que comanda o sabor da fruta. Meu amigo Jeff também tá na área. Rodrigo da Raj, você é o Vitor da Raj. Não poderia ficar de fora de jeito nenhum. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem é do remo joga a mãozinha pra cima. Quem é do paisando dá um grito. Eu quero saber se tem alguém do Corinthians hoje aqui. Tem alguém do Corinthians? E a galera do Flamengo joga a mãozinha pra cima. Bate na palma, bate na palma. Quero vir agora sim, vai. chegou na cidade. E aí, grandalhão, e é que agora, garoto? Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai dançando e vai fumando. Vai bebendo, vai dançando. E a pressão vai só aumentando. E o gordinho Dinho bota pra rachar o bagulho. Bora, bora, bora, bandinho. Bora pra contagem, bora, bora pra contagem. Bora pra contagem, bora, bora pra contagem. 5, 4, 3, 2, 1, tô. Obrigado pela moral aqui, ó. Hoje eles vieram nos prestigiar e serão sempre bem-vindos aqui, ó. Amiga Maia, Rafaela, nossa amiga Elane, Anesa e também nossa amiga Lucineide, um abraço. E nosso parceiro Jorginho Souza, aqui na minha direita, um abraço, Jorginho. Leonardo de Vila também, toda a sua galera, toda a panelinha aqui. A pressão não pode parar. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Vai, vai, olha as meninas, vão assim, ó. Amigo particular do grande amigo Rafael do Guarumã. Hoje ele veio conhecer o animal. Seja bem-vindo, garoto, você tá em casa. Agora que o bicho vai pegar, grandalhão. Cadê o grito das mulheres mais sinceras do Acaraí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo viado faz barulho. Quem tem amigo corno dá um grito. Quem não tem hora pra chegar em casa dá um gritão aí. Cadê a minha torcida do Paysandu? E a torcida do Remo? Bora fazer a contagem porque é o sírio do Acará, Boninho. 5, 4, 3, 2, explode! Comigo, vem! Eu vou no rei e vocês vão no rol! Play! Play! Ei, ei, ei! Explode, sino do caralho! amigo Tchou que não começa, se eu gosto assim, moleque. A referência e pressão chega arregaçando tudo. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima, entrar no clima. Vai quicando, vai dançando, vai quicando, vai dançando, vai quicando, vai dançando, vai, vai. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E a minha amiga Lorena, ao lado do Yuri Eduardo, aqui na minha ponta esquerda. Bora pra cima! O bagulho endoidou, tonelada! O de gordo é bom, quando ele entra o som é dobrado. É dobrado no cara! O de gordo é bom, quando ele entra o som é dobrado. É preço pra todo lado. Penso pra todo lado, penso pra todo lado, penso pra todo lado, penso pra todo lado, eu quero ouvir o grito, agora vai! Viviane Batidão, sente a letra, vai! Você partiu meu coração, isso pra todos, não quero mais, não servia pra você. Quem sabe canta? Dadas não iam dar. Agora veja o sol. O jogo virou. Como esse mundo. E o meu parceiro Bruno Verdelho. Como esse mundo. Ele já tá na fronteira, Bruno Bruno. Pudesse mudar. Leonardo Viveiro, meu parceiro Arlen. Dos Magnadas. E a sua esposa Ilze também tá na retaguarda. Bora, Arlen, segura aí, garoto. Veja o sol. E os humildes da pedreira também já na área. O Leonan, o Lobo, a JV. Todo mundo aqui, ó. Agora vai sofrer na minha mão. Amigo Franciel. Provado. Ele, meu grande amigo DG da Xerox. Solidão. E nosso amigo. Com a poderosa super. O Luirlon. O Marcelo. Paulo. E nosso amigo Malugão. Do Ricardo. E o meu parceiro Abner. DJ. É a gigante Xerox do animal. As vê que tem doida quando tão no crocodilo. As vê que tem doida quando tão no crocodilo. As vê que tem doida quando tão no crocodilo. As vê que tem doida quando tão no crocodilo. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. DJ Rafael disse tá liberado, meu irmão. Apaga a luz. Então bora pra cima, senhor. Só quem gosta de fazer amor no escurinho, dá um grito aí. Dinho pra cima, maninho. Joga o dedinho pra cima, o dedinho direito. E faz assim, ó. São amores, amores que matam. Agora! Nosso amigo Queixinho das Marcas. De Concórdia, ele. E o nosso amigo Ronaldão da Cobra d'Água. E aí, Ronaldão? E rapaziada, o Sonzão Guarani, obrigado pela recepção. Antes que deram o pontapé inicial na festa aqui hoje, um grande abraço aqui dos irmãos Gordidinho. Toma, toma, toma, que vai começar, vai. E aí, meus humildes da pedreira. Amigo Lobo, a Jennifer, o Leonan. Toda a galera que hoje veio romper fronteira aqui na cidade do Acará. E o nosso amigo Helder dos Mal Falados. Olha o garotinho das fronteiras, tá na área. E aí, meus mal falados? Crocodilo. Gigante Crocodilo. Nosso telão, a loja Josi Modas e a marca Music Jeans, é a referência e marca do Pará. Segura aqui de Maués, ele é a Josi Antunes, é quem comanda a Josi Modas e a Music Jeans, e tá no Círio do Acará. E nosso parceiro Alessandro Cheguei também, ele já tá na área, tá no som que ele gosta. Crocodilo Prime. Aponta pra ela, e aponta. Quem tem uma amiga bandida, agora. Um, dois, três, dois. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Passa o pano. Toda bandida gosta de pressão. Depois do rock. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. E no nosso telão, o croco é bagulho louco. A sorveteria distribuidora Sabor da Fruta. Louco, o croco é louco. Referência em sorvete do Pará. O croco é louco. Bora pra cima, Júnior, Gabriel, alô, Jefferson. Segura aí, ó. O croco é louco. Toma, toma, toma, toma, toma já. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Cadê o grito das mulheres que não dependem de homem pra nada aí? Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E aí, Zezinho de Paraense? Bate na palma da mão. E o nosso amigo, o Naná e o Davis, os gêmeos pressão. Bora, bora, bora, Bolinho, bora, Bolinho. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, vai, vai do caqueado. Vem, DJ, faz o caqueado. Mulheres mais sinceras cantando bem alto, já. Só as mulheres que nunca traíram, as mais sinceras do Acará. É com vocês, já. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Pra soltar o voz, quero ouvir. Dá pra ser mais alto, eu sei que dá. Azeio. feliz aí, vem cantar! Agora! Aí, ó. Solta a voz, solta a voz. O gigante da Amazônia. O toca tudo do Pará. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. O nosso amigo Thiago de Cametá e a sua primeira dama. E na fronteira com o som que eles dão valor. E aí, Alan Souza. E aí, Leno. Que rocha, moleque. É sempre um prazer voltar na sua cidade. E aí, Davi Cadeirante. Ainda tem o seu nome. Ele tá na área aqui, ó. Também tem o seu nome. Falou que vinha. E já tá curtindo o som que ele gosta. Crocodilo Prime. Junto está seu nome. O nosso amigo Railson. Ainda tenho. Da Playcell, você, o Filipinho. Lá dos Jurunas, ele. É Vida Louca. E a Onça Mil Grau. O Pimentinha lá, que o Ziel. Fala, Bruninho. Atenção, Filipinho, empresário. Junto está seu nome. Em frente. Animal, alô Branquinho da Joacante. É muita pressão. Olha o caqueado, olha o caqueado, bandido. A galera vai dançando e DJ gordo vai botando na pressão. É o sino do Acara e a gente chega. Pode jogar o anzol pra todo lado. Joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, pode jogar pra frente, pro lado, pra retaguarda, e o bagulho doido, vai, vai, vai, toma, toma, toma, toma. É assim, ó. O maior sucesso em Tecnomelody. Fala, DJ Gordo. É aqui, papai. Não alivia. No pop, vai no passinho, no passinho. Crocodilo. Pop, vai na dancinha do pop. E o nosso parceiro Nilson. Dancinha do pop. O homem que comanda o chute certo. Pop, o chute vai, certo vai, que é o paga na hora. Tá no telão, segura. E a galera da Vila da Barca. O meu parceiro na bote também tá comigo. Viu o WhatsApp, segura na bote. Toma, toma. Quebra o quadril, quebra, quebra o quadril. Quebra esse quadril, vai quebrando, quebra tudo. Vai quebrando, quebra tudo. Vai quebrando, quebra já. É a letra mais difícil que existe na música. Assim. Assim. O nosso amigo Richardson. Dos mal falados. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito. Da diretoria aqui. Inventei uma. Curtindo aqui no cará. Mexe a. Bora, Helder. Empresário Bil Bil. Do quilômetro 32, empresário. Empresário Kuduro também tá comigo. E aí, Natália? Cabeça e o quadro. E vá tremendo. Vem aí, moleque. Vem aí, moleque. Não para, não para. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Dinho. Dança, dança, dança, dança, vocês. Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá. Canta! Do Júnior Sabor da Fruta. Carente de amor. Tô querendo. Exatamente. Foi num abraço apertado. Semana de aniversário da Dona Franci. De um pincelado que nasceu. E comemoração não para. Quando eu pode feito do meu coração. Com uma ciota lá de renascer uma. E no nosso telão. Tá, você me fez pensar de ti. O meu parceiro Jó do Gelo. Tá. O rei do gelo da TF. E dia 25 tá chegando. O passeio a bordo e vai dar o que falar. Segura, João! Nosso parceiro Wendel também do ar-condicionado. Fala, meu Deus! Tá na companhia do Davi Cadeirante, pra cima! Logo, não demore, nossa música. Como é que é? Começou, abraço pras meninas do Cacoal. Abraço pra você, nossa amiga Lana, você, a Nayane, a Vanessa, a Nayara e o Luiz. Amigo Marlon Tamires, a Lupita, o Batatinha, tão na fronteira, tá com motora. Steve Reis e o Natsudo, a saída Samarina. David, Léo e David, é sucesso. De Santa Isabel, Isabel. E vira, que vira, que vira, vira, que vira, que vira. E a casa de carne mais top do Jurunas. Olha o Jurunas Carne, tá no telão. Segura, garoto! Vai, vai, vai, vai, vira! Só a mulher que tá solteira aí, dá um grande grito! E aí, Bruno Verdelho? Leonardo Oliveira? Minha galera da panelinha, o Louro Bala, você e a galera do Lava Naves e a família Red Pressão do Monju. Pressão. Agora Gordo Red, o Eric Meirelles, o Starrex e o Gold Boy, o Michel Willo, tá todo mundo aqui, ó. Skate. Você sabe que eu... E nosso amigo Night também do Açaí da Samarina. Fazendo... Já chegando junto na fronteira, ó. No teu sorriso eu viajo, eu delito. Segura aí, ó. Beijo, minha sede. Você sabe que eu preciso ir. E o meu parceiro Puguega. Preciso amar. Da família Marabá. Saudade... Fechadão com o Gordo e Gudinho. Saudade... Em todo o Pará. Quando a saudade me consome, grito o seu nome. Quando a saudade me consome, grito o seu nome. Vamos dançar. Serra, saudade, é de Itábio Grau, nome, e as princesinhas do Acará, saudade, me... Aline, nome, Aline Castela Mari, Alanda Ramos, Brontes, e Aline Castela Mari, tá todo mundo aqui, ó. É o gigante Crocodilo. Pressão, com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Me encontrei com... E o nosso amigo Caju, o homem do lanche do Caju, a do telão. Mais uma vez por ti, e agora não tem como fugir. A galera vai dançando marcante. E o Dinho Gordo detonando. Mas... Você é minha garota, minha garota. Vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você, pra perto de você. Foi culpa do amor, eu gostar de você. Quem veio de Belém romper fronteira e pra quem veio de outro lugar romper fronteira aqui, ó, já. Não existe fronteira, não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente amigo Francial de Segordo. Não existe fronteira. Então bora. Hoje domingo tem Barcarena. Espero você em qualquer. Leonardo Oliveira. Cê pega pra mim também. Tira. Isso daqui partiu. O bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Eu sou maluca. Eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. Maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca. Eu sou maluca. O lobo só acha graça. Por você. Eu sou maluca. E o Leonan, cadê ele? Não por você. Irmãos Gordo e Dinho Pressão. Pega, meu animal! Vamos dançar, vamos curtir! Só que não tem hora pra chegar em casa, dá um grito bem alto aí, ó! Simbora! Um, dois, três, dance, dance, dance! Solteiro joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Faz um sinalzinho da amizade. Faz um sinalzinho da amizade. Meus amigos, eu voltei. Eu tava ficando doido. Amar, amei. Gostar, gostei. Cadê a torcida do Paysandu aí, galera? Só quem acredita no papão, joga a mãozinha pra cima aí. Quem acredita e bota fé que o país não vai permanecer na Série B, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão assim, ó. Torcida do país, do Dalma, vai andar do Remo. Cadê a minha torcida do Remo que tá só esperando o Paysandu aí? E a galera do Remo, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão e canta assim comigo, assim, assim, ó. Remo! Agora dá uma vaia na torcida do Paysandu aí! Quem tem amigo corno aí, dá um grito bem alto aí. Quem tem uma vizinha fofoqueira, faz barulho aí também. Quem tem uma amiga bandida, dá um grito! Quem nunca levou um chifre, joga a mãozinha pra cima, hein? Quem nunca levou um chifre? Quem já levou um chifre, joga a mãozinha pra cima também. Joga a mãozinha. E quem já colocou, faz barulho! Joga o dedinho pra cima. A bunda, assim. Agora são amores. Amores que matam. Eu quero que tu vá. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor, teus braços. Quero você do meu lado enquanto existir. errado, será que tá tudo acabado? Minha amiga Luana e a Letícia! Lá de Tailândia! Um abraço pra vocês aqui, ó! E a loja Kiko Arte do Brasil! Sempre! Com novas ideias pra você! É a loja que veste a galera do Acará. Bora aqui com Arte do Brasil pra cima, garoto! DJ Piu Piu de També, o estourado dos paredões. E o meu parceiro, o de maior, o Léo, amigo Gildo, o Bola de Fogo, equipe Metal, um abraço pra você, galera do Murininho. Quero você, meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. E a galera da Vila da Barca dança. Favela, mas meu coração se apaixonou. Essa música é muito firme, passa o pano já. Banha de olho azul e o impasse é o pai dela. Eu vou baixar o sonho, eu quero ouvir, vai. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o seu amor? E a loja Kiko Arte do Brasil no telão. Entreguei. Com novas ideias pra você. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas com a e aí? Nessa fase de amor. Só quem tá gostando vai cantar bem alto. Parabéns a você que me fez entender. Que minha paixão não é você. Vou demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender. Que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar esse amor falso. Vai te pegar. Não para, não para, não para, não para. Vai, vai, vai, vai. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Com todas as horas pra... Joga a mão pra cima, faz o coração, faz. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Amigo Louro Bala de mim. Ô, e a galera do Lava Nave. Mais de você do que de mim. Meu amigo Thiaguinho do CD. Ô, bebê, gosto. Ontem eu fiquei sabendo uma tua do que de mim. Meu Deus do céu, que de mim. Antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa. Ai! Mudou minha cabeça. Eu sei que tu gritava. Bota fé no que eu